andrecedesmoral.com.br. Sucesso nosso aí! A Zé Calcado se moderna e ela vai, quando chega tira a onda, quando chega ela incomoda. A Zé Calcado se moderna, chega tira a onda, machuca. Vai novinha, mostra o teu poder, bota a bunda pra subir. Vai, bunda pra subir, bunda pra descer e bota a bunda. Solta o parâmetro. Vai novinha, mostra o teu poder, bota a bunda pra subir. Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer. Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer. Bota a bunda pra subir, bunda pra descer. Bora Rio Gravações, DJ Manuel, a mão de divulgador. Asa! E ela é novinha, mas é experiente. Late do prazer, ela vai enlouquecer você. Late do prazer. As recalcadas e mordendo, porque ela é poderosa. Hoje é que ela tira onda, hoje é que ela incomoda. As recalcadas e mordendo, raja! Chega, tira a onda, baixinho, ó. Vai, novinha. Bota a bunda pra subir. Vai! Bota a bunda pra subir. Bunda pra descer. Bunda pra subir. Bunda pra descer. Rasga no paredão, vai! Eu disse, vai, novinha. Vamos, vamos, vamos.